220 controle. 3CGA. Confirma pro ideal para a Vitória da Conquista. Boa tarde, o RG5728, está com informação Sierra, nível 330 para Recife. 330 Recife, Sierra confere, já temos aprovado, quanto copo? Afirmativo, senhor. Aprovado então para Recife, nível de voo 330, aerovia Perruís 58, pista no zero, decola mantendo reto até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva à esquerda, perfil de subida por Cajamo, transição Caju, controle em 1 no 9.8, toa 1 no 8.6 e acione o código 5414. Está autorizado em nível 330 para Recife, pela Amprovisc 58, decolando a pista 1-0, procedendo então direto até 2.000, 3 milhas, após curva esquerda, Buca, Aracaju, 119.8, controle, a torre 118.6 e o transponder 5414, web 728. 5414, portão 5, chama o ponto, puxa a semana. Semana é quando obrigado. No controle, 1-9-8. O Vitor Índia Júlia, 119.8 graus, senhor, até a próxima. 1-2-1, no Pate 4. Entro, curva direita, centro histórico, retorno 0-1-2-1, é o transponder 119.8, é o controle, também a brava. 0-4 no PD? 4 no PD. Taxa de decolagem, 286 da presente, até a volta, também a brava. Até a volta. E-Tac Drag e taxamento às 4 no corte de frequência, o Afito Juliette. Gente, pousando 520, Afito Juliette. Se possível, é o Índia Júlia. Câmbio de Bravo, livre aí. Livre e acionamento, agora para o táxi. Já está acionado, vou para o iniciar. Ok, livre início de táxi, vai atentar na aeronave a liberar a pista na lógica, então o táxi é sobre a área gramado. O Tango de Abraço. Tango de Tango de Abrava evitando o sobrevoo da aeronave no táxi, autorizado decolagem, vento 1 no 0 grau 089. Tango de Abrava vai decolar pela área gravada, senhor. Controle o Vitor Índia Juliette. Prossiga. Pode acender para o 025, senhor. Na pro direto para o Lorenzo. Afirmativo. Autorizado, Vitorino Juliette 2510, Cairo Lorenzo, ajuste no 014, reporte no ideal de descida. Reportaremos, senhor. Muitíssimo agradável. Índia Júlia. Controle Salvador, boa tarde. 3566 com a formação Sierra, vai atingir 170 para prosseguir na descida. 3566 da TAM, senhor, identificação na presente voo no Mare, descendo ao nível de voo 060. Controle ao Tango de Abravo. Tango de Abravo, mesmo trajeto 500 pés, ajuste no 014, confirme? Positivo, mesmo percurso. Reporte para livrar o centro histórico Tango de Abravo. Reporte para livrar o centro histórico Tango de Abravo. Mente para informação Tango de Abravo, temos o tráfego do Vitor Índia Juliette, agora nas proximidades de Patamares, 1.000 pés, subindo para 2.500. Tango de Abraço, paciente do tráfego da frente. Subida Pucajamo. Transição Caju. Controle 1 no 9.35. Torre 1 no 8. Correção. O controle 1 no 9.8. A torre 1 no 8.6 e o código 5425. 3325251, obrigado. Cola da 10, mantém o eixo até 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva esquerda, descida Puca, Jambucaiú. 198, controle de saída, a torre 186 e o transponder 5425, o 1974. Correto, chame ponto, puxa, senão. Guarano 374. Solo Boa Azul 4089, autorização 360 para Vitória. 4089, temos aprovado 360, Vitória, ponto 4. Esperando. Ok, Vitória, nível de voo aprovado 360, aeroveia Peru 50, decola pista 10, mantém a reta a cruzar 2000 pés ou a terceira milha, após curva direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, Eudes, controle 1 no 9.8, torno no 8.6 e acione o código 5413. Azul 4089, está autorizado nível 360 para Vitória, decola da 1-0, mantém a proa durante 3 milhas, após curva direita, ou 2-3 milhas, curva direita, espera da El até Leda, após direto eu de 19-8 ao controle, 18-6 torre, 5413 é o transponder, 4089. 54-13, chame ponto, puxa, senão. Chama lá pra puxa, pai. Solo F767-41, no portão 7, motor funcionamento. Aqui me parece ser um aeronave parecido com o Seneca. Seria essa aeronave, o senhor? Autorizado, chame táxi. Bono 754 ao solo, voltando. Prossiga. Porque é só confirmando, a rota que eu tinha aqui no plano era Upper 58, eu recebi uma modificação aqui via para mudar a Upper Zulu 10, Neuma depois DCT Campina Grande, é isso? Afirma, Upper Zulu 10, Neuma DCT Campina Grande. Então a subida é Pucajamo, transição Zipar para interceptar a Upper Zulu 10. Zipar a transição, ok. No rumo este, correção, no rumo oeste, passando 2000 para 2500 pés, um Papa Alfa 32. Esse para você descendo para 4000 no 0 no 4, vai atingir e manter o 4000. 3566, desse nível de voo 050. 050, tá 3566. Salvador, Olympus 01, informação 4.4. Olympus 01, 7, só instante para copo. Quem chamou o solo anteriormente, confirme? Olympus 001. 8001 no Recife, já temos aprovação no nível de voo 330, só instante copo. Na escuta. Olympus 01 é Salvador, Salvador, com toque emitido em Maceió, confere? Sim. Gente, livre acionamento. Pátio militar da base aérea de Salvador, altímetro no 0 no 4, informação em curso é a Sierra. Tá pronto pra cópia? Pronto. Autorizado, então, Salvador, Salvador, nível de voo 210, afasta até Maceió para a toca emitida e regressa. Decola pista no 0, curva à esquerda, executa perfil subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6. E acione o código 5405. Autorizado, Salvador, Salvador, Rio Maceió, depois da 10, curva esquerda na Pucajama, transição Caju. Controle 198, torre 286, acione 5405, 2501. Correto, chame para o início de táxi Olympus 01. Está pronto o táxi, cara. Ok, táxi autorizado até interseção hotel, mantenha. E chame para o cruzamento da pista. Informa, companheiro. Pode bater raiz. 8001 para a cópia. Três informações, tem autorização, Galeão 360. Gente, 3193, Galeão 36, Serra em curso, 1014, guarde cópia. Gente, Galeão 3193. Informação. Ok, vamos abrir SAP, número 3, com 924. Ok, mas positivo, companheiro. Aerovia Peruí 58, pista 1-0, decola mantendo reta até cruzar 2000 pés Voo 3 milhas, a próxima curva à esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6, e o transponder 5420. Atualizado 330, Recife, Aperuí 58, decola 10, mantém a proa até 2000 ou 3 milhas. Após curva de esquerda, perdão, na Puca, Jamo, Aracaju, 198, o controle 186, torre 5420, transponder 8001 aqui na 11. Tem menos 9 então, táxi autorizado, via parte de Leite Alfa, ponto de espera 10, torre 286, altímetro 10 no 4, tem uma boa viagem, 6741, objeto. A clareza tá 5, porém a intensidade tá 2 para 1, ok? Olha o gol, recebe agora. O RNAV da 12 com uma idiota 362 para 1526. O gol 1845, pega a mão. Chegou posição de 12 horas, 14 milhas, no rumo sudoeste, a 2500 pés, 1 para Alfa 32. Sete, da 3566, descendo para 4000 pés, 1-0, 1-4. Gol 1924, desça para nível de voo 050. 050924. Gol 1328, descendo a nível de voo 060. 060, 1328. 4. Delta Alfa, 1-06, chama a torre para ingresso, ponte 0-0. O 941 segue o P3 da presente segunda esquerda via Juliette para o portão 07 do pátio 1. Ok, segue o P3, Juliette do 07, boa no 941. A3193, cópia. A3193, aprovado o Galeão, nível de voo 380 via aerovia Upper November 857. Vai decolar na pista 10. Mantendo a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha. Após curva direita, o perfil da subida da AEL, Leda, após Leda, direto à posição Bidev, onde intercepta a aerovia. Controle 1 no 9 decimal 35, equação 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6, e acione o código 5416. Mativé, me devem ainda intercepta a preço 50 e depois prossegue na pela novembro 857. Solo azul 4089, tá no gate 8 para pushback, senhor. Azul 4089, portão 8 autorizado, vai estacionar um 37 da rua sua direita no portão 7, reporte o táxi. Se te autorizado, cautela o gol no 7, vai chamar o táxi 4089. É o Lima Tango. Das 15h56, é isso? Ok, então circuito, pista no 7, curva a critério da torre, 19.8 é o controle, se for afastar, 18.6 com a torre, acione o último transponder até ele matando. 566. Gol 1924, descendo para 4000 pés, o ajuste 10114, informa o tráfego, posição de 12 horas, 12 milhas no rumo sudoeste, a 2500 pés, um papo alfa 32. 74.000 com 1014, gol 924. Gol 328, descendo ao 050. 50, 328. Da 3660, descendo a nível de voo 060. Até o 060, da 3660. Confirmo para IDC 085, pista no 7, a checa Chapregos, 1 mil até o farol, 1 liberação do controle 198, 18614, acione 5411, Ecos do Novena. Para, estão no 7. ILS, reporte estabilizado. Somente para informação de tráfego, nós temos um helicóptero a 500 pés na proximidade de Duna fazendo sobrevoo, não interferirá na sua aproximação, TAM 3566. Tente 2000, autorizado ILS, tá, monitora tráfego no TQS, TAM 3566. Tilo Romeu, Oscar Controle. Tango de Abraço na fila. Tango de Abraço, prossiga. Tango de Abraço, está abandonando Iguatemi. Gente, o Tango de Abraço, autorizado manter o setor de Iguatemi, reporte livrando o setor. Nós temos uma aeronave em aproximação, está agora 2 minutos para a posição Duna. Tango já está consciente da aeronave, está se aproximando para o aeroporto e formará após o Iguatemi. Levantando o aeroporto, espera. Hotel Lima Tango, táxi a baixa altura da cola 35, senhor. Livre taxiamento sobre a pista no 7, sobre o 135 da colagem, 100 graus, 109, Hotel Lima Tango. Jet 6741, contato radar na decolagem, subindo a nível de voo 340, após 2 mil pés, autorizado curva direita, proa de Leda. Após Leda, voa Eudes. 340, após Leda, Leda voa Eudes. É, o aplicante 46741, gostaria de coordenar, se possível. E no 240 pela Whisky Uno, até Golfins, após Whisky 57, até Poços, se possível, coordenar com o centro. Firma, nível final 240, segue via Whisky Uno e após Golf 677. Uno até Confins, após o Whisky 57 para Poços, o Objeto 6741. Só não consigo confirmar a aerovia após Confins, o senhor pode repetir? Whisky 57. Whisky 57 após Poços de Caldas. Vamos coordenar aqui com o Recife. Ok, obrigado. Passar a final. A corredor... Acionado 0153, confirme seu POB. Gente, segue pelos corredores, autorizados corredor Vera Cruz Interlagos, reporte através de Paripa para ingresso no Interlagos. O ajuste em Salvador é 1014. Aprovado Fortaleza, nível de voo 310. Aerovia Upper Wish 50, Mike se acerta, Wish 33. Decola a pista 10, mantendo reto até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após descer curva A, esquerda, perfil de subida Momo, Albo, transição Gebit. Controle 1 no 9, decimal 8, 2 1 no 8, decimal 6 e o código 5422. Está livre para coordenação, chame para regresso, Vitorinho de Juliette. PDUSQ 33, a decolada 10, mantém até 2003 milhas, curva esquerda, Momo, Albo, Gebit. Transponder 5422, estou em saída antes 86198, controle, LJ 6723. Olá. Na Propitaxi com 101 após 3 horas e 21 era confirmado. Vento 120 graus 109. Corta no céu. 18, descendo para 4 mil pés, o ajuste 10 no 4. 4 mil, 1014, gol no 328. TAM 3660, descendo agora para 5 mil pés, ajuste no 04. 14-409, bom dia. Para o táxi 800 no Datam, nós estamos com o 157 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Natal. 2:50 Natal, POB de 157. Táxi autorizado, segue o Embraer da Azul à frente, número 2 do ponto de espera. Vai ingressar na Alfa, transfira 14186, 1014 no altinho, boa viagem. 1904 ajustado, até o ponto de espera 186, segue como número 2, o 8001. Liberdade de acionamento, 3193. 3193, tá no 10, né? E só um instantinho para puxar inicialmente, por enquanto tem dois tráfegos no ponto de espera, eu vou passar um Lia 60 a cauda que está ingressando no pátio. Só um instante, por gentileza. 8, até a volta. Bono 328, descendo agora 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 pés, 1014, no 328. Controle objeto 6741, voltando. Afim, prossiga. Após Leda, Sagaz, após Sagaz? Após Sagaz, eu não vi, não? Oi, que é qual era a rota que o senhor foi autorizado, Web 6741? Foi via Eudes, Vitória, Campos, Macaé, Aldeia, Botom. Olá, Perusco 50, confirme. Afirmo. Vamos coordenar aqui a aerovia com Recife. Se puder dar Leda, Sagaz, Sagaz, a gente segue em frente ali, tá bom. Tá certo. Obrigado. Controle, Tanga Bravo, passou, táxi Torfu, tá visual com o campo. Tanga Bravo, complete torre 18, correção, Tanga Bravo chama torre 18, decimal 6. 18, meia, chama lá, Bravo. O TAN 3660, reduzindo agora para 2109. 7310, o TAN 3660. 3660, está autorizado a descer até 4.000 pés, o ajuste 1014. 4.000, 614. Controle, boa tarde, Olimpo 01 no Pucajamo. Olimpo 01, boa tarde, contato radar na decolagem, subanível de voo 210, saída Pucajamo, Aracaju. Número 210, Olimpo 01, boa tarde. ILS, voo 924. O Web 6741, o senhor vai manter a saída coordenando com o próprio censo, foi a instrução que nos foi paga aqui. Ok, manter a saída coordenando com o centro, Web 6741. Vou chamar agora no 3325, alternando 125, decimal 1. 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1, aqui a 6741, grato. Gol 1941, chama a torre 18, decimal 6 dúzia. 186, gol 924. TAN 3660, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Gente, mantenha presente para o limite ao lote, TAN 3660. Bono 328, descendo a 2.000 pés, ajuste 1014, livre LS, pista 10 de Salvador, reporta estabilizado. 2.000, livre LS, chama estabilizado, Bono 328. 24. Controle Salvador, muito boa tarde, o 5487 é estabelecida, já ciente da Serra. 5487, oceano identificação, autorizada a chegada, Amanda presente voando toque, descendo para o nível de voo 050. Sente, a princípio vai manter essa proa, devido a uma formação à nossa frente aqui, logo após a gente vai voar toque, então 5487, obrigado. Nível de Juiz, reporte ao término, 5487. Firme. Tá 3660, autorizada a descida para 3.000 pés, ajuste no 014. Sente, 3.014. 4, vento 100 graus, 1 no nós. Autorizado pouso, visto no zero. 2, 4. Exo 1, novembro, decolou. 9, 1, 4, controle 1, 9, decimal 8. 9, 8, galera. Azul 4089, decolado azul 4, controle 1, 9, decimal 8. 9, 8, boa tarde. Salvador Boa Azul 4089, cruzando 1200, Adael. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída da Eulê da Eudes. 370, vai direita direto da El 4089. O 3660 da TAM para localizador esquerda 080, descendo para 2.000 pés, o ajuste 1014. 2.010, 1014, 080 para o localizador. confirmando para o azul 4089, direita para o Adidael e subindo para o 360. Afirmativo, direita. O senhor pode voar direita Leda já? E após Leda, eu disse. Direita Leda após Leda, 50, 78. 198, boa tarde, Exula November, decolado na sua escuta. Exula November, corredor achal no meu pé, até a parte final da barra, quando possível, seu estimado de pouso. November, copiou o controle? Afirmo, senhorita, está estimado o pouso para os 30 da próxima. É, reportará no farol da barra. Quanto possível, 3 horas, está mantendo o X-19. Está mantendo no meu pé? Ideal 317. Gente. Visual 328. Bora 328, completa a torre no 90, decimal meia dúzia. Boa. 119 a bordo, tem 4 horas de autonomia e alterna Fortaleza. Boa tarde, Bom 924, crescendo na Fox Trot. Boa tarde, chame antes da Juliette 924, portão será o 5. Ok, camarada da Juliette 924. O objeto 5728 pode taxar à direita via Juliette, ingressando na Alfa, transfira torre 186, altímetro 1014, poderia confirmar os dados novamente, por gentileza? Sem problema, vai sair pela Juliette Alfa, chamar a torre 186 quando pronto. Estamos com 119 de POB, autonomia de 4 horas, alterna Fortaleza. 119, 4 horas, Fortaleza alternado, a direita conforme, boa viagem, 5728. Obrigado, até o retorno. Para o SAF, chuta 3, 193, alterna Guarulhos, 4 horas, autonomia, POB de 159. 159, Guarulhos, com 4 horas? Afirmo. E copiado, táxi autorizado via Pátio, Juliette e Alfa. Ao ingressar na Alfa, transfira 14286, 1014, boa viagem, ruta 3193. Gente, Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera, 186 com 1014, está 3193, boa. Sola, Papa Rodeu, Tango de Abrava. Tango de Abrava, conforme o centro histórico, o resto conforme a... O dia todo foi. Decola a pista no 7, curva direita. 19, 8, 18, 6, 0121. Tango de Abravo. Tango de Abravo, 500, litoral, centro histórico, 19, 8, 18, 6, torre. Tango de Abravo, 01, 2, 1, nem sai da pista. 04, POB, né? POB 04. 2, 18, 6, já acionado no PAT 4, até a volta, Tango de Abravo. Tango de Abravo. Alô, Max. Abraço. Torre em Salvador, boa tarde, Web 5728, ponto de espera da 10, pronto. Web 5728, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera visual com tráfego na curta final. Torre, boa tarde, o Tango de Abravo. Prossiga. Estacionado o táxi 4, para no táxi. Sente, autorizado o táxi, Tango, Índia Brava, só no ingresso. Torre em Salvador, 3660, tá? Número 2, aproximação, continue e aguarde pista livre, o TAM 3660. Gente, aguardando. Salvador, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, na prova da rotatória, para interceptar o final da 107, reposte 3 milhas fora, para espera para prosseguir para 107. Temos duas aproximações na 10 agora. Certo, Kilo Romeo Oscar. Torre na linha de parada, Tango de Abravo. Copiado, Tango de Abravo, tem condições de taxiar pela pista em uso, só decolar a partir da 35? Positivo, senhorita. Então vamos lá, ingresso, pista em uso, taxi, e é só a partir da 35, porque temos um rebote da TANA final. Tango de Abravo, paciente, vai dar 328, seu solo foi ao 19, irá livrar a direita e ao livrar 1219 com o solo, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Trip 5487, razão de descida? 1800, o 5487. 5487 vai manter essa proa a fim de desvio por quantos minutos mais? Ah, nós vamos manter essa proa por mais 2 minutos. Gente, 5487 vai reportar o término para receber vetoração para o localizador. 7, 5487. O último texto mesmo da pista 028. Estamos ainda aguardando o gol livre.